te dar esses versos um pouco de mim nessa canção. Vou desenhar seu rosto lindo ao tom do luar, contraste de cor. Esses versos.